Geral, faz o sinal da maloca, todo mundo aqui, ó. Aê, aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Vai! Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Quero ouvir. Vai. Caralho, vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem ficar com três. Cê que sabe, ah. Tá suave, vem novinha, hoje é dia. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Tá suave, vem novinha, hoje é dia de maldade. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Você pede pra eu botar sem parar. Ou se você pedir pra eu parar, eu vou parar. Por quê? Ah, hoje eu vou botar. Hoje eu vou botar. Hoje eu vou botar, eu vou botar, eu vou. Quebra, mãe, quebra, mãe, quebra. Gravações, o moral de Monte Santo, Bahia. Tá suave, vem novinha, hoje é dia de maldade. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Você pede pra eu botar sem parar. Se você pedir pra eu parar, eu vou parar. Porque hoje eu boto, mãe, vai. Toma, toma. Vai, vai, vai, vai, vai. Quem gostou faz barulho aí.